elétricos dentro do meu cérebro. Comunico comigo, cambio juízo, levito no beat. Esta é click, araucária está na área, lastra veneno como pragas. Sou eu o alarme, alinho em fileiras, ideias derradeiras, noites inteiras sem pregar olho, vai dar molhas. Este é o som do desgosto, o nosso posto, confuso, bloqueado como o estado, culpado, apurado, este fundo inalado. Neste quarto fechado, abrem-se horizontes como quadros, alquimia fictícia, rituais secretos com malícia, interferência na frequência, procura razão da minha existência, oculta na bruma da madrugada, fria que se avizinha, montanha acima, caminho parado, é a lei da gravidade, sobre efeitos químicos que me comem o guia, consigo ser do infinito, consigo ser do infinito. Para sei quem vi quanto mais aquilo que trazia. Viagem imediata aos quatro cantos, o inexistente, frente a frente a mim, conflito iminente. Vejo as cores do nada, mas acho que já tinha visto. Tenho tudo isto na memória desde que isto existe. Completamente parado, a velocidade excessiva, eternamente escravo da corrida para a saída, sem motivo aparente para avançar em frente. Por mais que tente, corpo fraco, alma dormente, leio o inalo e sou queimado pela brisa. Sinto estalo que a minha mente profetiza. Espelho dito à boa-vinda, mas eu não vejo a cara. Meto a mão no bolso e acho que nunca trouxe nada. Parado pela água em uma forma segura, caminhando parado nesta claridade escura. Agarro o infinito neste perímetro restrito, retido no ouvido, no universo expandido. Parado pela água em uma forma segura, caminhando parado nesta claridade escura. Agarro o infinito neste perímetro restrito, retido no ouvido, no universo expandido. Será que a bússola não para ou sou o que anda à roda? Desnorteado eu estou, estou perdido mesmo à hora. Temido do que confundido com o que digo, saturado ao máximo, mas sinto o vazio, arrepio do calor frio pela espinha acima. Corro sem sair do sítio, preso por uma linha, fugindo da luz da noite, escondido no escuro do dia, de olhos fechados, punhos sentados a subir.